parte baixa da Rua Alfield, próximo ao prédio 339, em frente ao Hotel São Luís e os edifícios da antiga Companhia Dias Cardoso. A Rua da Califórnia era um trecho da atual Rua Alfield, mas em 31 de julho de 1901 foi rebatizada em homenagem ao engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Alfield, um dos fundadores da cidade. Com um papel fundamental na história urbana de Juiz de Fora, essa rua funcionava como um corredor carregado de comércio, hotéis e serviços, que conecta a Praça da Estação à Avenida Rio Branco, uma das principais artérias da cidade. Essa conexão não apenas facilitava o tráfego de pessoas, mas também promovia a integração social e econômica entre as diferentes áreas centrais. Faço footing na Rua Alfield da minha infância e adolescência. Direi, entretanto, que a Rua Alfield é uma reta muito comprida, começando às margens do Paraibuna e terminando além da Academia de Comércio. Nos dois lados da Rua Alfield levantam-se casas, sobressaindo, pelo menos no meu tempo de menino, a Livraria Editora Dias Cardoso, uma das minhas delícias de então, e a Casa da América, sortida com uma infinidade de objetos e instrumentos de toda espécie, delícia e terror, pois entre eles, torqueses, serrotes, martelos, tenazes, tesouras, alicates. A Rua Alfield para Murilo Mendes é mais do que uma simples via urbana, é um espaço carregado de memórias e significados que marcam sua infância e adolescência. Através de suas descrições, ele resgata não apenas um espaço físico, mas um universo emocional que continua a ecoar em sua obra até os dias de hoje. Ao caminhar pela Alfield, repare nos diversos comércios e estilos arquitetônicos. Deixe seu olhar vagar pelas calçadas, alcançar as fachadas superiores das construções, refletindo sobre as histórias que esses edifícios contam.